Escolhe tu, tu? Eu, quem eu quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu, escolhe tu. Escolhe tu. Hoje falamos de um filme único. Uma daquelas obras de arte que, para além de transcender a sua própria existência enquanto objeto cinematográfico, é o expoente máximo da representação do arenque no grande ecrã. Monty Python é vida e a demanda pelo cálice sagrado é uma aventura que não tem limites no que ao absurdo diz respeito. Que rei de frase é que eu escrevi. E além disso, e tal como todas as grandes maravilhas deste planeta, é um daqueles filmes que tem respostas para todas as grandes, grandes, grandes questões do nosso tempo. Como, por exemplo, qual é que é o melhor sistema para o funcionamento da nossa sociedade? Eu não sei, mas não é nenhum que tenha uma senhora a distribuir espadas em lagos. Esse é que não é, de certeza. Qual é que é o melhor insulto de todos os tempos? I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food throat wiper. I fart in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. E por fim, qual é que é o sentido da vida? We are the knights, we'll say! Me! Ah, pois. Se calhar este filme não responde a nada. Porra, nem ficamos a saber qual é a velocidade de uma andorinha europeia se transportar consigo um coco. Enfim, Monty Python no Cálice Sagrado é um dos maiores disparates que já se viu em qualquer ecrã. E ainda bem. Vindo connosco nesta viagem fantástica que culmina num dos finais mais idiotas da história, mas que nunca nos fará ter vontade de encontrar o terrível feiticeiro conhecido por... Tim. Ou ir passar uma temporada de férias no castelo de... E depois os cavaleiros que dizem Nito tornam-se nos We are now the knights who say Iki, iki, iki, iki, peteng, zumboim. Pronto. Passa só para... Ah, já está no fim. Okay. Passa só para o fim. Pronto. E hoje temos um convidado muito especial aqui na Escolha. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tiago Laranja, outra vez nosso convidado pela 21ª vez consecutiva. Não, faz lá a introdução como deve ser. Não, isto já foi a merda de introdução possível. Para o filme possível. O nosso convidado de hoje é o Pedro Alves. Olá. Espécie de humorista. Uma espécie de humorista. Espécie de humorista, espécie de convidado. Exatamente. Peço desculpa se não se percebeu nada do que eu quis dizer, mas tal como este filme quis tentar um bocado imitar a senda assim um bocado estranha que o filme tem. Ótimo, conseguiste. Obrigado por estares aqui, Pedro. Obrigado pelo convite. És o primeiro convidado dos quatro. Uhul! Yay! Nos próximos episódios vamos ter. Ah, e o Tiago também. Porquê que está eu não aqui. Festejei agora? Porque tu és uma pessoa um bocado. Mas eu escolhi, pronto, Monty Python no Cálice Sagrado. Ah, o meu nome é Hortência Dulce. E este é, não sei. Não me apeteceu dizer Rui Alves de Sousa. Ok, uma espécie de rádio Amares. É isso. Ok. Rádio, como é que era aquela rádio? Romântica, fiada. Sim. Música e paixão. Eu acho que ainda existe. Existe? Acho eu, não. E passa Beto. Eu não sei se existe, não bem, sei se... às terças e quintas passa. Todo o dia. Sim, todo o dia, Beto. Diz-me que já estabelecemos que a única coisa que eu faço é estar em casa, sentado numa cadeira a ouvir a rádio, com um copo. O que é que está do outro lado? Exatamente. Mas estava a dizer que escolhi Monty Python no Cálice Sagrado e lembrei-me, até porque tínhamos de falar com o Pedro a seguir, lembrei-me, porque não dizer para o gajo, fica mais cedo e gravamos com ele sobre este filme. Sim. Até porque ele é um humorista e, portanto, os humoristas devem ter gostar deste filme, não é? Claro, então como não? A não ser que alguns gostem do Camilo, mas pronto. Isso atenção, tu gostas do Camilo? Eu gosto muito do Camilo de Oliveira. Camilo na prisão é fixe. Adoro Camilo na prisão. Lá adoro... fora está-se pior. Tá-se. As aventuras do Camilo com o Nuno Melo. Não, perdão. Não, as aventuras do Camilo, Camilo com a Raquel Maria, que era a irmã, e o Camilo Maria. E filho com. Limitada. Sim, exatamente. E por acaso, uma história engraçada, eu conheci há pouco tempo a Paula Marcelo. Ok. E então agora somos, não somos amigos, mas damos-nos frequentemente. É verdade. Ok. Damos-nos frequentemente. Isso era estranho, porque quando era mais novo, sempre que a Paula Marcelo aparecia no ecrã, eu ficava algo. E ou não, seja, pelo menos pensava. Pá, e não raras vezes fazia de namorada de alguém que estava a fazer do elenco com o Camilo, que era sim, sempre. E nunca era do Camilo. Nunca era do Camilo. Mas pronto, é isto, basicamente. Mas eu adorava Camilo Oliveira. Camilo Presidente também. Não, a Camilo Presidente já, era, já Camilo foi ali Tendura, um bocado. Que foi a única série que ele fez para a RTP1 que tinha um caniche ou uma coisa. Não, o Camilo Presidente não é. Não, o Camilo Pendura. Não é. O Pendura é da RTP. O Pendura é com o Heitor Lourenço, não é também? Exatamente. E o Presidente é da SIC. Tá bem. Vai, um esses já não vi, já não acompanha tanto, pronto. És o grande calhar, especialista. Mas repara que nem há um mês, se calhar não, talvez um pouquinho mais, mas já foi em 2019, que eu dou para mim às 4 da manhã na cama, luz apagada, a ver Camilo na prisão no YouTube no telemóvel. Pronto, é assim. É o seguinte. Este é o nível de convidados que vocês. Agora vocês é que sabem o que é que. Pronto. Olha, vamos passar para o filme, porque acho que o filme tem algumas coisas que se. Mas diga... o Camilo fez um filme? Fez. Camilo no filme. Espera, já houve o presidente da prisão. Eu nem sei o que é que ele era no Pendura e nas Aventuras. E no nas Aventuras era só ele e a irmã. Pronto, eram dois irmãos que moravam juntos. Grande aventura. Que tinham o quê? O aventuras. É aventuras na vida. Incestuosas. Não, tinham só aventuras. Foi assim que eles venderam a série. Sim, provavelmente. Só tem aventuras. O Camilo, na altura, não precisava de grandes coisas, né? Chegava, quero fazer uma série. Pronto, toma lá o dinheiro e vais fazer a série. Reparaste que na prisão eles passaram a maior aventura que o Camilo teve. Ou seja, passaram isso à frente. Sim, que sim. Foi o Camilo a meter o brinco. Exatamente. Ah, sim, isso ok. Isso foi revolucionário. Eu pensava que estavas a falar na altura em que ele. Não, isso é verdade. É verdade, na televisão portuguesa. É verdade, é verdade. Mas há um episódio em que ele. Acho que estamos a fugir completamente ao tema. Não faz mal. Há um episódio em que ele. Não, pera, o Camilo Oliveira pertenceu aos Monty Python. Sim, exatamente. Era o Ringo Starr dos Monty Python. O Camilo de Oliveira, há um episódio que ele tenta fugir da prisão e dá várias voltas num monte, porque ele vai fazer, sai de precária. Sim. E vai ter com. Acho que é a mulher, não sei bem, não me lembro. E o polícia também está lá com ele. Só que o polícia adormece, né, obviamente. E ele sai de uma vivenda num ermo, no meio do monte, e vai-se embora. E dá para aí três voltas e volta sempre ao mesmo sítio, volta sempre à casa. E pronto. À casa de partida. Sim, tipo Monopólio. Uma espécie de aventuras de Camilo dentro do Camilo na prisão. É um crossover. Sim, é um crossover. Sim, que já estava muito à frente na altura. Não precisava da Cristina Ferreira para isso. Lembram-se daquela série que era o. Ou seja, era o Camilo. Sim. Mas já era tão à frente que era o Camilo, mas feito a partir de CGI. Era um holograma. Exatamente. Eu ontem falei em holograma. A loja do Camilo, não falámos, já falámos. A loja do Camilo, não falámos dessa. Não falámos. Mas por falar em hologramas, vocês viram que vai haver uma tour do Roy Orbison não vi. Em holograma? E de outro gajo, não me lembro agora do nome, mas outro, o Buddy Holly, acho que é o Buddy Holly. Okay, o Buddy Holly em holograma. Não vi por acaso. E pessoas, já está a haver uma. Isso, acho que começou com o holograma do Tupac. Mas há uns tempos havia um produtor português que vendia espetáculos do Queen com o Freddie Mercury. Conta mais sobre isso. E vendia do espetáculos solo do Kurt Cobain e coisas assim. Conta mais. E havia malta isso. Que comprava. Foi um gajo que depois foi apanhado. Né? Como é que ele terá sido apanhado, né? Com um esquema tão, tão erudito. E foi apanhado, sim. Porque, já sei, porque era. Ou seja, não era ao vivo. Não, mas acho que era. Tipo, houve uma vez, eu cheguei a ver o cartaz do Queen com o Freddie Mercury, que iam atuar a 19 de janeiro, acho que é 2003, se feito não me engano. Feito com lápis de cera. No estádio do Restelo. Porra. E eu acho que não atuaram, atenção. Por causa agora... Atenção. Mas agora... há uma dúvida ainda não, sim. Não tens bem a certeza. Eu acho que não fui lá. Eu acho que esta reencarnação nova dos Queen também deve ser uma invenção qualquer. Porque... Sim, já viram com o Adam ao vivo? Epá, não. Eu vi no Rock in Rio há 2 anos. E tal? Ia com uma expectativa assim meio, pá, deixa lá ver, mas, mas curti. Pá, não é a mesma coisa, mas... Para um concerto de karaoke foi fixe. É isso, não é? Mas é fixe. Eu fui ver os God Save the Queen. Eu pensei que tu ias dizer, eu fui ver os God Stuart. Não, os God Save the Queen. Deus salve a reina. A melhor banda de tributo. Exatamente. Não é? E isso sim, isso parece que é um. Nem parece, aquilo parece. Estão a ver quando jogávamos Pro Evolution Soccer há uns anos? Sim. E os nomes eram tipo Mantorras, eram Maliorras e coisas assim. Acontece a mesma coisa quando eu estava no campo pequeno, estava com um grupo de amigos e eu e um deles estávamos a olhar um para o outro quando aquilo começa. E a malta toda a curtir, nós. Pá, será que a malta não sabe que isto é. Que são outros? Porque eles são de facto muito parecidos. Mas há a ideia que é mesmo aquele boneco que está a ver que, olha, agora vou ali fazer de Queen. Mas a verdade é que corre bem. E eles têm uma digressão incrível. E têm um som muito bom. Sim, mas eu acho engraçado é que as pessoas, quando vêm cá os Queen com Adam Lambert, levam na boa e enchem aquilo e tal. Sim, aconteceu mas mesmo for, com os AC/DC, com mas foram chutos com o guitarrista, o Zé Pedro já não está cá, é pá, isso não! Sim, sim, sim. Pelo amor de Deus! Sim, mas antes estavas a falar sobre música, agora sobre chutos não sei muito bem como é que devemos abordar. Circo de Feras é um bom álbum. É sim, senhora. Então, sim, se é sobre isso, sai já. Bom, vamos então para os Monty Python. Isto já parece um bocado os créditos iniciais do filme, em que parece que. Sim. Não sei se lembra. Tu há quanto tempo é que viste o filme? Ontem. Viste ontem? Foi. Porque já tinha visto uma vez, há muito tempo, e quando tu me convidaste, que foi ontem, para as pessoas saberem que isto é feito sempre em cima do joelho. Foi ontem, não, foi ontem. Foi literalmente, ontem. Temos uma mesa de mistura no teu joelho e estamos todos a falar para lá. Vi ontem, sim, mas não consegui ver todo, vi partes. Então sai. Exatamente. Mas o início tem aqueles créditos iniciais, sim. Bastante maluquinhos. E ontem vi com legendas não, dublado em brasileiro. O que eu acho que toda a gente devia ter essa experiência. Tens algumas citações? Tem uma parte que ele diz para de ser chato. Só uma parte em que ele diz para de ser chato. Não. E ele diz o outro, portanto, na dublagem, diz, não seja cuzão. E pronto, eu acho que isso para mim sabes, sabes que essa era a linha cuzão. Original de algo. Exatamente. Exatamente. Não seja cuzão. E eu depois eu sabia mais ou menos o que é que queria dizer cuzão, mas fui ver ao Google, pus cuzão brasileiro. E as primeiras coisas que aparecem não são aquelas que a gente ia à procura antes. Mas pronto, faz, de facto diz chato, antipático. São só documentos do IRS. Mas há várias coisas. Ele é antipático, covarde, inconveniente ou coelhinho. Coelhinho. Que, claro, faz a ponte depois com o clímax do filme. Olha, exatamente. Não, exatamente, grande clímax. Foi mais essa ponte que eu quis. Grande gênio. Muito obrigado. Mas, pontes que também podem ser feitas de pedra. Eu devo dizer. Olha, bem feito, bem feito. Eu devo dizer. Bem feito? Como é que... Não, bem pensado. Bem elaborado. Bem elaborado. Bem elaborado, sim. Eu bem quero... anticonstitucionalissimamente elaborado. E elogios que venham para o meu lado têm de ter um certo grau de. Mas essa é a parte. Quando eu, a primeira vez que vi o filme, foi a parte com que eu mais me ri do filme todo. Foi estar o coelho a matar toda a gente. Eu ontem fui com o cuzão, estás a ver? A matar toda a gente. Eu acredito que com a dublagem, qualquer filme fica mais engraçado. Sim. Sabes qual é, para mim, o melhor título brasileiro de todos? Não é o Poderoso Chefão nem nada. É o Ferris Bueller's Day Off. Ah, como é que é? Em português é o Rei dos Gasteiros. E em brasileiro é Curtindo a Vida Adoidado. Eu vou ter um espetáculo stand-up comedy em breve. Nada sutil agora. Não. Que se chama A Noviça Rebelde. Porquê? Porque é o nome da música no coração no Brasil. Exatamente. Então pronto, foi só isso. Achámos que devíamos fazer. Já uma vez viram o Cidade de Deus dobrado em português do Brasil? Que piada. Não, foi por acaso, foi giro. Foi. Mas eu gostei, por acaso. Eu vi isso. Teve ali um inteligente. Teve. Foi bom tempo. Não me toques. Agora deixa aqui os adultos continuarem. Exatamente. Não, mas continuando a falar do filme. Eu quis pegar neste filme porque primeiro adoro o filme e já o devo ter visto uma dezena de vezes. Ok. E porque foi a minha introdução aos Monty Python. Foi a primeira coisa que tu viste? Foi a primeira coisa que eu vi. Eu tinha 12 anos e inocentemente na biblioteca da escola estava lá uma VHS deste filme. E eu pensei, estava com um amigo meu, olha, vamos a isto, Monty Python, deve ser giro, já tinha ouvido falar e tal. Inocentemente, na biblioteca da escola, estava lá uma VHS deste filme. E depois fala-me em Monty Python. E eu perdi um bocado de interesse agora, atenção. Mas sim, força. Pois, estamos a começar bem. E eu fiquei, eu vi metade do filme nessa altura e fiquei completamente embasbacado. Não sabia o que. Repete essa palavra outra vez? Embasbacado. Tinhas quantos anos? Tinha 12 anos. E já andavas a dizer essas palavras? Não, dizia punho pinheco pacto. Não sabia falar. Peço desculpa. 12 anos. É normal, sim. É normal. Mas eu fiquei embasbacado e levei, requisitei a cassete e levei para casa e vi outra vez tudo no início. Ok. E foi daquelas coisas que eu não sabia. Aquilo foi, para mim, foi uma revelação. Como acho que para muita gente foi. E ao longo dos anos é um filme que eu vou sempre revisitando e reencontrando outras coisas novas. E é engraçado que eu recomecei a rever este filme. Para este podcast, estava com a minha namorada e com o meu sobrinho, que tem 13 anos, e ele nunca tinha visto o filme. Vimos metade do filme, e eu acho, eu não tenho a certeza se ele achou tanta piada como eu achei, mas acho que aquela sensação de que raio é que se está aqui a passar foi exatamente igual. Isso é ótimo. E eu acho que o filme é. É isso mesmo. É absolutamente inesquecível. Okay. E já agora, pegar só noutra coisa envolvendo escola. Anos mais tarde. É agora que ele vai falar. Não. Anos mais tarde eu conheci um rapaz chamado Casimiro. Não, tu. Casimiro, ias dizer Casimiro. Era o contínuo. Anos mais tarde, eu no secundário, no 12º ano, decidi criar um cineclubezinho. E que era basicamente uma desculpa para uma turma ou duas faltarem às aulas de educação física porque os professores eram porreiros e deixaram de ver os filmes. Então um dia decidi passar este filme. E foi também, lá está, eu senti, estavam 50 ou 60 pessoas na sala, eu senti que as pessoas não percebiam bem o que estava a passar, às vezes riam-se, mas lá está, aquilo era tão pouco familiar. E então, quando chega ao final do filme, não sei se chegaste à parte sim, do sim, fim, sim, sim. É que o filme não acaba. Sim, eu vi, eu vi. Chega a polícia, não sei o quê. O filme tem o final mais estúpido de sempre. Sim. E as pessoas ficaram, acharam que tinha havido um problema qualquer. Uhum. Eu tive de ir a dizer: não, não, o filme acabou, o filme acaba assim. Ah, ok. E, mas deixa-me só acabar. E no mês a seguir, ou dois meses depois, passei a vida de Brian. E aí a reação, porque acho que a vida de Brian é um filme mais imediato. Não, é igualmente ótimo, mas é mais imediato. E eu vi pessoas a caírem da cadeira a rir. Okay. Foi uma coisa que eu nunca vi acontecer na vida. Estavam a ter ataques cardíacos. Eram 14 anos a ter ataques cardíacos. Pessoas a chorarem a rir como eu nunca tinha visto na vida. Okay. E portanto, eu acho que são dois filmes mesmo muito distintos. Uh-huh. Mas eu ponho o Cálice Sagrado mais perto do meu coração por ter sido a primeira experiência que eu tive de Monty Python. Entendo. E por ser mais transgressivo, estás a ver? Gosto dessa cena. Estavam 50 a 60 pessoas na sala porque tinhas um sinal na porta a dizer álcool grátis. Não. Doces grátis, e tinha o Michael Jackson lá dentro. Ok. Agora depois disso, quem é que quer falar? Agora é o Tiago, por amor. Tiago, como é que conheceste o Michael Jackson? Terra do nunca. Quando vi, estava lá uma VHS. Mas agora falem, digam coisas. Eu não conheci os Monty Python. Eu também não. Todos ao mesmo tempo. Pera. Todos ao mesmo tempo, todos de uma vez. Foi, né? Era uma senhora que me fazia uns desenhos a dizer: olha, este é o John Cleese. E depois apontava uma seta e depois fazia tipo um. Isso é verdade? Não, então. No ATL. Por menos podia ser assim. No ATL era isso. E depois dava-me um doce quando eu acertava no nome deles. Não, ia conhecendo. Ou seja, tu. Podes olhar, não é? Diz: ah, o Eric Idle fez o Casper, ou o John Cleese entrou no Who cares? Como voz no. No Shrek. Não, ele entrou no Shrek, fazia dos pais da Fiona. Certo, mas ia dar uma referência mais obscura, ia dizer George, o Rei da Selva 2. Já está no primeiro. Só para veres o nível de conhecimento que o Tiago tem. O máximo que eu posso dizer é que ele entrou no 007 a fazer de Q, não foi? Era o sucessor, já não era o Q. Ou era, não, ele depois. Nem isso podes dizer, Rui. Já embora daqui. Pera, ou ele depois, acho que ele depois ficou com o nome de Q. Foi. Bem, não interessa. Eu fui conhecendo. Olha o Eric Idle aqui, olha o John Cleese aqui. Uh-huh. Sim. E depois, o Terry Gilliam foi este realizador. E só anos mais tarde é que um amigo meu me apresentou o. Bem, eu vi primeiro a vida de Brian. Sim. E não tive. Tinhas quantos anos? 11. Para ok. Só para dizer que vem mais cedo do que sim, sim, sim, sim. Espera, só para dizer que eu disse. Tu disseste para... quantos? 12? Eu vi aos 11. Já. Só para dizer que eu disse sem querer. Ah, isso é só para dizeres que. Só para ele dizer que veio mais cedo. Foi o que eu disse. Sim, sim, sim, sim. Sim, é sempre o que eu faço. mas e quando eu vi a vida de Brian, não tive. Acho que é um filme mais. Tu disseste que era mais imediato? Eu acho que é mais perceptível. Eu concordo, por acaso concordo. Eu também acho que é mais perceptível. Eu vou defender. Porque este tem um nível de slapstick muito mais elevado. Qual? O Cálice Sagrado? Slapstick? Sim. Onde? Slapstick ou nonsense ou. É um bocado diferente. Estou a dizer, quando tens um. Mas tem muitas referências que. Houve coisas que eu na altura não percebi. Por exemplo, há uma cena que eu acho extraordinária, que é quando o rei Arthur chega e estão tipo duas pessoas na lama, e o gajo diz: ele diz, eu sou o vosso rei, mas eu não votei em si. E depois estão a falar sobre isso. E eu, quando era miúdo, não percebi nada daquilo. Mas, por exemplo, slapstick, no sentido em que. Tens lá o cavaleiro negro e cortam membros. Cortam-lhe os braços e. Slapstick no sentido isso em que. Foi uma coisa que o meu sobrinho riu-se. Em que tens um coelho tipo a atacar pessoas e tens vários planos tipo. Sim, sim. Ou só seja, faz-me rir. A vida de Brian. Ver os dentinhos dele cheios de sangue. E pá, é incrível. E depois tens. Tipo, isso é slapstick, mas é um nonsense completo. Sim. Okay. E a vida de Brian, e posso-me estar a lembrar. mal do filme. Obrigado por me ajudares. Eu não conhecia essa palavra. Tu és como os cavaleiros dizem ni, a palavra que eles não gostavam era it e a tua é mal. Eu não faço isso. Quando eu faço é because I'm a man, I have huge balls. Não, essa parte já é mentira. Because I'm made of steel. Peço desculpa. Mas a vida de Brian, eu pelo menos lembro-me de achar algo mais inteligente, no sentido em que é mais subverte, é um filme muito inteligente, mas a questão é aquilo que eles fazem, que é uma sátira ao fanatismo religioso. Se calhar para quem tem 12 ou 13 anos, acho sim, que muito material passou-me. Sim. Não, a questão é que o material do Graham Chapman. As piadas, está bem que eles têm isso mais é mais transgressivo, no sentido em que é mais arriscado gozares com religião e com fanatismo religioso. Não, e que com aqui fazem também. Mas deixa só acabar. Mas a questão é que eles fazem isso de uma maneira que têm personagens que são muito perceptíveis. Eu lembro, por exemplo, a personagem do Pilatos no Brian. Uhum. Ele fala com os elves, não é? Certo. As pessoas estavam-se a rir por causa disso, percebes? Yeah. Ou a mãe do Brian ser o Terry Jones vestido de mulher. Ou a crucificação no fim, percebes? São coisas que tu consegues te rir de uma forma espontânea, normal, pela reação que aquilo te provoca, e depois é que pensas sobre isso. Enquanto que nestas há coisas que são muito crípticas, ou uhum. seja, que é muito difícil tu perceberes. Por exemplo, há uma cena que eu acho imensa piada, e eu lembro de ver o filme com um grupo de amigos e ninguém achar piada, que é quando eles vão comprar um shrubber, um arbusto, e tens um homem que diz: I'm a shrubber, I build and design, e fica um minuto a falar de arbustos. Eu acho aquilo hilariante. Yeah. Mas lá está, aquilo são piadas um bocadinho mais, um bocado como a série deles, são coisas que alguns riem-se e outros não se riem. Uhum. Tanto que o Flying Circus, o que é engraçado é que, tal como muitas séries da época, tinha público ao vivo. Uhum. Só que às vezes o público, uns riem-se de uma coisa, sim, outros riem-se de outra. Sim. E aquilo não era unânime, nunca era. Yeah. E por isso acho que este filme, para já, acho que é uma melhor porta de entrada, porque depois te prepara melhor para a vida de Brian, que é um filme mais acessível nesse aspecto, mas não igualmente bom. Ok, e achas que a vida de... Ok, está bem. Aqui no cálice. É um ótimo filme. Já me respondeste. É um extraordinário filme. E a dizer, se achas que a vida de Brian é o cálice sagrado, estás a dizer que este é só... Não é só, mas é uma porta de entrada para o que vem a seguir, como se esse fosse o verdadeiro... Não, porque é o filme mais importante. A vida de Brian é o filme mais mediático. Uh-huh. Foi um filme muito importante e muito polémico. Mas acho que ambos são duas grandes comédias. Só o sentido da vida é que não é assim tão bom. Mas... Se calhar esta será a obra-prima deles para ti. Talvez, sim. Okay. Mas também, né, eles não têm um grande historial de filmes, né? Tem quatro, acho eu. Quatro com Something Completely Different. Yeah, tem quatro. Eu por acaso, agora estavas a falar daquilo dos elves. Sim. Eu lembrei-me que eu rio-me sempre no cálice. Mas sempre, eu sei que vai acontecer e rio-me sempre quando eles chegam a cavalo. Que é uma coisa que é só estúpido, né? Sim. E eu rio-me sempre. Eu sei que vai acontecer. Eu gosto dessa. Mas uma coisa fantástica no filme, que é quase como um topping de morango sobre toda a comédia que está ali, que é o gelado, para quem não tem. É o gelado, já agora. Não sei, um calipo. Preenche-te o espaço em branco, por favor. Se fosse Michael Jackson, ele diria que era um calipo. Eu fui há pouco tempo ao McDonald's. O Michael Jackson também preenchia muitas vezes o espaço em branco. Sim, sim. É verdade, sim, senhora. Giro, não? Mas conta, estavas a dizer. Força. Desculpa, interrompi-te. Que o facto de o filme não ter um grande orçamento só ajuda esta comédia a desenvolver-se entre ela mesma. A ideia dos cavalos serem os cocos foi porque eles não tinham dinheiro para pagar os cavalos. Claro. Esta necessidade de fazer, ao certo, por necessidade, teres de ir para um canto e só teres uma caixa de cartão e teres brinquedos limitados. Sim. Estimula-te mais a imaginação. Sim, a criatividade. Sim. Eu acho que isso é uma ideia tanto para tudo, não é? Tu muitas vezes também a melhor música que fazes é. Como se eu fosse um músico. A melhor música que fazes muitas vezes não é aquela que tens mais dinheiro para fazer, ou é aquela que tens a maior liberdade porque não estás constrangido aos meios. Isso também acaba por acontecer. Os gato fedorento, porque eu acho que nós não podemos falar sobre Monty Python, certo, né? Certo. Exatamente. Sem nunca. Os gato fedorento, há quem diga, eu concordo, que a parte mais criativa deles é quando estão na SIC radical, sem dinheiro. Exatamente. E têm de facto de ginasticar ali um bocado, né? Quando a SIC radical era verdadeiramente radical. Hoje é um canal de reality shows. Mas eu também acho que isso é verdade, porque mas esses programas. Não, sim, reality shows estrangeiros, até, nem sequer. Por isso podiam apostar um bocadinho. Ou séries espanholas. Sim, sim. Físico, química. Isso existe? Havia uma série existiu e eu conheço muita gente para lá dos 50 anos que via. Estou a falar sério. Onde é que conheceste essa gente por exemplo, para lá dos 50 anos? Eu nem sequer nem devia dizer aqui, mas os pais do Rafael Aragão viam aquilo todos os dias. Ah, ele não vai ouvir. Espero que era a novela preferida deles. Os pais dele eram muito radicais. Sim, exatamente. Tio mas acho precisamente que esse período dos Gato Fedorento, pelo menos, e concordo quando dizes que é o período áureo dos Gato Fedorento, porque também não é. Os haters dizem que o período áureo dos Gato Fedorento é agora que eles já não estão juntos. Mas não fica datado tão facilmente quando tens, quando tipo 90% do teu material é político e vai buscar muito o que era a atualidade de 2000 2006, 2007. Não é assim radical? Não, não, diz que é uma espécie de magazine. É 2006, 2007. É por aí. Sim. É, são esses dois anos. Sim. Ah, são mesmo? Ok. Peço desculpa. Eu vivi intensamente esses anos. Aquilo era muito falado na escola todos os dias. Mas sim, aquilo tu ias buscar ao que se tinha passado naquela semana e fazias uma magazine sobre isso. Mas a questão é que... E tu agora vais ver aquilo... Espera lá, então o que é que se passou aqui para eu... Como é que eu percebo esta piada? Mas sabes que o disco é uma espécie de magazine, não é o programa que envelheceu pior. Os Mil Só Sufrágios, que era mesmo aquilo que aconteceu no dia, como este agora do Gente Que Não Sabe Estar, vão ser programas que daqui a um ano já ninguém vai perceber. Uhum. Porque quando tens o Ricardo Araújo Pereira... não é, com um livro e ele está a ler poesia e do nada cai-lhe um braço. Isso é intemporal, não tem. Ou Gervardolas. Pronto, e agora podíamos rolar aqui. Aquele que fala menos com termos franceses. Sim. Mas isso já é da RTP. Não, é SIC Radical. Não, é RTP. Não, eu tenho o DVD, Lopes da Silva. É Lopes da Silva. Ah, tu queres ver? É RTP. Os é nossos Lopes ouvintes, os nossos ouvintes vão confirmar. Então pronto, olha. Sendo assim, toda a minha. Todo o meu pensamento sobre a resposta que eu estava a dar cai por terra. Se tiveres 30 Sim. euros como tiveste para o Rui, eu digo de imediato que é SIC. Yeah, eu paguei para vir aqui. Literalmente paguei para vir aqui. Eu acho, e parquímetro também? Eu não consigo. Eu sinto que queres falar sobre isso. Não, eu não consigo concordar totalmente com vocês em relação a essa questão do quando eles eram pobrezinhos é que eram bons. Porque a série Lopes da Silva também é muito boa. Não, eu não digo que eles agora são. Acho que o Ricardo Araújo Pereira continua a ser genial. Sim. Não, o que eu estou a dizer é que nesse sentido da ginástica de mentalidade do não temos, vamos fazer diferente, porque já que não temos que ir por aqui. Eu acho que eles tinham muito isso na SIC Radical. Sim. Que agora já não necessitam de ter. E já às vezes até tem mais um estímulo, não é? Exatamente. Eu e às vezes tem mais piada a gente perceber todo o processo do eles queriam aqui fazer uma coisa, claramente não conseguiram, então foram para outro lado, do que às vezes estar ali já o processo quase sempre feito. No mesmo cenário, ou vezes as câmaras. Sim. Mas isso é como tudo, é aquele revivalismo giro da gente ver, mas certo. Ainda bem que cresceu. Aliás, eu não estou a culpá-los por terem procurado outras oportunidades ou por terem tido aquele desejo de ter mais dinheiro ou de ir mais além. Era a evolução normal. Claro. Imerecida, claro. Mas sabem, eu vou aqui aproveitar para fazer mais uma das minhas declarações. Tirando para o Zé Dioquintela, mas estou brincando, eu gosto muito do Zé Dioquintela. Depende, ele diz que o Holocausto, o aquecimento global, ia dizer o Holocausto nuclear. Houve uma polémica qualquer. Eu por acaso não vi qual foi a polémica. Mas ainda não há maneira de nós conseguirmos contornar isso. Para que feliz, palha. Que idade é que tu tens? 23 anos, 23 euros de desconto. Diz. Na multiótica. Isto é uma piada que o Zé Dioquintela fez numa gala outro dia a gozar também com o rapaz. Mas eu gosto muito deles. Aliás, a malta dizia muito que outro dia, num quiz que eu fui fazer, vi, eram três, e depois havia o Tiago Dores assim à parte, e a malta perguntava: estes três são o Miguel Góes, o Zé Diogo e o Ricardo, como é que se chama o outro? Ninguém sabia. A sério? Epá, isso é bem triste, porque eles são os quatro muito bons. Sim, e os sketches. É verdade que o Ricardo, obviamente, é um gênio. O Zé Diogo, há mas uns anos. Os quatro são muito bons. Ele tinha um livro de crónicas que publicou para aí há 7 ou 8 anos, que é o Falar é Fácil, que eram uns textos que ele escrevia no público. Sim, geniais. Agora, lá está, não sei se é a crise de meia idade. E dizem que o Miguel Góes, eu não faço ideia, mas dizem que o Miguel Góes supostamente era tipo o crâniozinho da escrita no. Pois, porque era o mais feio e o menos deles. Engraçado. Bem, ainda bem que isto. Há sempre essa. Fico contente por não estás a dizer isto em público. Mas isso é só entre nós que com essas afirmações controversas. Exatamente. Mas eu ia sem dizer... represálias, não haverá qualquer. Exatamente. Eu ia dizer a declaração polémica é que eu acho que o Gente Que Não Sabe Estar é um programa muito decepcionante. É pá, é o seguinte, eu como quero ter uma carreira, eu vou andando. Não, eu, por acaso eu acho que eu gosto. Eu vejo sempre. Eu gosto. Só para ficar aqui. Nós vamos lançar o episódio com essa. Eu gosto. Eu vou já dizer porque é que é decepcionante. Não é questão da qualidade. Acho é que é muito curto. Da peladura. Eu acho que um programa daquele tamanho só faz sentido se for diário. Uhum. Acho que ao domingo aquilo. Eu sinto sempre que vai ser diário, acho que a partir de julho ou agosto. Espero que sim, espero que sim. Quando for a altura das campanhas para as eleições. Eu sinto que aquilo está sempre a acabar a despachar. E sinto que, como estão a falar de coisas imediatas que aconteceram em determinado dia, que às vezes perdem o impacto se aguardares até domingo para falar delas. Sentes isso? Eu não sei, eu acho que eles. É a mesma coisa, imagina quando eles escolhem. Eu acho que eles. Acabam por escolher aquilo que foi mais importante na semana. Sim, e sim. Podem tirar um bocado a areia, estás a ver? Acho eu, não sei. Mas acho que isso é mais giro, lá está, quando eram os miúdos só os frágeis que vias no próprio dia pois, a acontecer. Mas acho que o programa está bom e eu gosto. Está ótimo. Sim, não, eu gosto mesmo. Houve uma coisa que eles fizeram aqui há umas semanas com a diretora da cadeira de passos. Sim, é das melhores coisas que eu já vi nos últimos tempos. Sim. Podemos agora fingir, dar aqui uma pausa. Para se quiseres cortar esta parte, a ver um. Não, mas eu não disse nada de mal. Não me deixaste acabar. O Rui acabou em termos de comédia em Portugal. Agora, já acabei desde o início. Mas agora vamos fazer uma pausa e vamos só começar com elogios. Para tu, se quiseres cortar esta parte, depois veja. Então, aquele programa do Ricardo Luz extraordinário, Pereira. Extraordinário. Melhor programa. Não, mas não disse mal, atenção. Agora, Pedro do Rui. O que ele disse foi que achava que era mais interessante se fosse diário. Mas as pessoas ouvem isto, cara. Tipo, se as pessoas têm dúvidas, vão atrás e ouvem outra vez. Não, mas a TV Guia, quando pegar nisto, só vai tirar aquele cheiro. É porque eu estou ali, entusiasmado, achar que aquilo está a começar e de repente acabou. Para ele é decepcionante porque é tão bom. Atenção a isto, como ele deu a volta. É porque é tão bom que dura tão pouco tempo. Eu estou ali tão excitado. Eu tenho esse problema com algo parecido, não sei. Não, mas lá está. A comparação entre os Monty Python. Só voltando aos carris. Sim. Os Monty Python, a comparação dos Gatos Fedorentos com os Monty Python é inevitável. Yeah. É claro que a influência dos Monty Python foi muito maior, porque se os Monty Python fossem em português, acho que ia acabar por acontecer aquilo que aconteceu com os gatos a nível de mediatismo internacional. Deixa-me fazer um parênteses, desculpa. Sim. Não. Só uma dúvida legítima: como é que não houve oferta, ou se calhar até houve, para os Gatos Fedorentos terem um filme só deles? Olha, sabes que eu pensei nisso exatamente ontem. Nessa questão, eu não faço ideia se houve, não, mas pensei nisso, já, Monty Python e coisa, e nunca houve essa hipótese. Eu acho que pelo menos já ouvi o Ricardo falar sobre isso. Segundo o que eles dizem, né, também, eles gostam muito, como acho a maioria das pessoas, de ganhar muito dinheiro fazendo pouca coisa. E eles tiveram isso durante muito tempo por causa da Mel, né? Sim, exatamente. E portanto, se calhar, mesmo que essa ideia tenha surgido, eles pensaram: para quê? Ou então a ideia, se calhar, estou a dizer, não faço ideia. Ou então se a ideia foi isso. Não era suficientemente boa. Não era suficientemente boa. Porque talvez. O problema em Portugal é que parece que estamos. E depois, tu queres fazer um cinema português, né? Pois. E vais fazer. Ou eles investem do dinheiro deles, que até podia ser um sucesso, se calhar seria. Mas é sempre um risco, né? Claro. Ou então vão à espera dos apoios de quem? Em Portugal é muito difícil. O Ricardo Espera teve quase a participar num filme. A sério? Do Nuno Marco. Que até hoje não foi para a frente, precisamente porque não há dinheiro. Mas em que ele ia fazer. Ele participou no outro filme que eu vi recentemente, O Labirinto da Saudade. Ele faz de Salazar. Ah, sério? A sério? Ah, giro, não sabia. E ele começa a dizer: não, discutimos, Deus. Ah, isso é muito giro. Ele ia fazer de agente funerário neste filme do Nuno Marco. Sim. Mas as coisas. Lá está, não aconteceu. Eu vi um filme. Não havia dinheiro. Eu vi um filme. Se me dissesses Ricardo Araújo Pereira como. A gente ia ver, claro. Mas o filme dos Gatos Fedorentos, o que é que não ia ver, né? Pera, ele tinha o papel principal, porque só uma história. O Rui provavelmente diria assim: epá, adorei. Mas foi só uma hora e meia, estás a ver? Então achei um bocado decepcionante. Isso é o que o Rui diria. Diz. Bem, o filme já tinha 5 horas, mas eu achava que ainda estava a começar. Sim. Pode ser que haja uma saga. Quem é que tem sempre de levar bullying? É impressionante. E agora ficamos todos em silêncio. Durante um bocado. E eu volto a ouvir não, a minha não, voz. Não, porque o nosso material é só bullying contra ti, não? E fora isso, não há mais nada aqui. Mas também é verdade, eu tenho mais para dizer. Eu acho que os Gatos Fedorentos precisavam de alguém tipo Led Zeppelin ou Pink Floyd ou Genesis que. Que estas três bandas financiaram filmes Monty Python. Olha, isso eu não fazia ideia. O George Harrison, sei que. Não, isso foi na vida de Brian. Sim, mas repara, aqui. Ele queria ver aquele filme feito e então investiu. Mas isso é incrível, não sabia. Mas disso. Os Pink Floyd tinham acabado de fazer o Dark Side of the Moon, que rendeu bastante, e decidiram. Porque eles paravam as gravações para verem a série dos Monty Python. Eles eram assim tão fãs. E infelizmente em Portugal a música não dá. Se a gente ligar ao Brinhosa, pode ser que o gajo. Só que ele tem de aparecer no filme, se calhar. Sim. como apareceu num filme do Manuel de Oliveira. Pois foi, pois foi. Manuel Labrinhosa já ficou preso em Paris, não foi? No elevador. Não. Um sim. Não, mas podia acontecer, já. Quem é que tem dinheiro ainda na música aqui em Portugal? Só a Marisa, se calhar. A Marisa, o Agir e o Diogo Pissarra, peraí. Pronto, olha, tens aí o Agir deve ter ali nos buracos das orelhas. Tem uma de... O Agir é um querido. O Agir é um por querido. Acaso é simpático. É sim, senhora. O Pissarra, Pissarra ainda mais. Uma vez cumprimentou e a mão ia para dentro da orelha. Sim, exatamente. E o Pissarra é também muito simpático. É, são por acaso. E a Marisa também. A Marisa nunca a conheci, mas os outros dois já. A última vez que estive com a Marisa não, foi no Rádio Hotel. Rádio Hotel, o que é isso? É uma discoteca aqui em Lisboa. Rádio Hotel. Rádio Hotel. Isso era um nome de... por esse nome eu nunca iria a essa discoteca. Mas, olha, vamos ao Rádio Hotel. É dos clubes. Desculpa, diz. Não, eu tive uma experiência semelhante. Uma vez estava com um CD da Marisa na Rádio Popular. Foi. Força. O Tiago devia fazer, devias fazer mais stand-up comedy. Não, mas é verdade, eu gosto. Eu também acho. Era uma informação completamente desnecessária. Estava no o Rádio Hotel, um dos clubes, agora sério, mais badalados da noite de Lisboa. Dos anos 60. Não, agora. Não estão bem a ver, aquilo está sempre à pinha. Ah, pois tu vieste num DeLorean, não foi? vocês são malucos. Rádio Hotel. Ai, vocês são malucos. Então aquilo é só a malta da produção do Revenge of the Night, isso que faz, não é tudo, mas é a malta que, okay, que também está presente. Está lá a botar dinheiro, tem pastilhas. Que está presente na produção, está lá a tratar disso. Gratuita. O Kamala, sabem que é o Kamala. Eu sinto que vocês não sabem qual é o Kamala. O Kamala outro dia virou-se para mim e disse: isto é uma Kamala montada contra mim. Eu conheço um wrestler que era o Kamala, não conheço. Sim, não conheço. O Kamala é um DJ que esgotou. Eu acho que foi o Mel Arena, mas não quero estar aqui. Se calhar foi o Coliseu. Mas, bem, qualquer um dos dois é impressionante. Sim, esgotou há uns meses atrás. Yeah. E ele é o dono do. Também é marido da Vanessa Oliveira. Eu não sei o que estamos aqui a falar. De repente isto tornou-se num socialite, não foi? Ele é marido da Vanessa Oliveira e também fechou aí o. E tem o Bosque, não sei se vocês conhecem o Bosque. O Bosque, sim, o Bosque. Pronto, é dos mesmos donos do Rádio Hotel. Sim, sim. Bosque, que é. Gostaram deste. De repente isto parecia o Passadeira Vermelha, não é? Eu sou a polícia da Malinha. Qual é que era aquele programa muito antigo? Não, muito antigo. Noite da Má Língua? Não. Noites Marcianas? Jet Set. Sei tudo. Nome original. Ah, o Jet Set, sim, exatamente. Pronto. Esse grande programa. Parecia agora um bocado. O que é que querem falar mais sobre o filme? Nada, eu quero falar sobre vidas das pessoas. Ok, então vamos lá entrar assim de cabeça outra vez no filme. Yeah. Eles são um mestre do corte e do timing. Sim, sim. Tudo ali é. E vou-te salientar duas cenas. Sim, o Ant inspira-se neles para fazer os vídeos. Isso está em alguma entrevista? Espera. Eu peço 5 segundos de silêncio pelo que o Pedro acabou de dizer. Ok. Passado uns 5 segundos. Obrigado por ter respeitado esses 5 segundos. Deixa-me salientar duas cenas que eu achei geniais. Que é quando eles. Ou seja. Eles estão fora da minha barba, desculpa. Não, tudo bem. Aí faz. Sabes que é? Vocês conhecem aquele conceito novo que há aí no YouTube de ASMR? Que é isso? Não conseguem. Ah, essa é a minha. Sabem? Depois de BDSM. Tu disseste não conseguem? Não conseguem, não sabem. Okay. Não conhecem. Não conseguem. Chegar àquilo que eu estou a dizer. É. Não, eu acho que é. Pai, agora, deixa-me só. Eu vou aqui pesquisar porque aquilo que tu fizeste agora é isso mesmo. É. Aquilo é malta que fala aquilo porque aquilo apela depois à resposta sensorial que tu tens e não sei o quê. E então são pessoas que falam assim no YouTube. Estão assim só a fazer vídeos. E tu metes aquilo ao pé da tua. Orelha. Ah, eu passei, ok. E começa assim, vou fazer aqui uma coisa só, muito rápida. E é só isto durante duas horas. Sei tipo aqueles vídeos de agora, white noise só com pessoas. E agora faz um segundo só disso. Não, aquilo que estavas a fazer com a barba. E há muito isto também. Há isto, há passar uma escova. Se quiserem, eu posso passam fazer pentes isto no microfone, todo. Estás a ver? Isto é verdade. E isto, estamos a falar de milhões de visualizações, também incluindo eu, porque é um dos meus guilty pleasures. Agora passo muitas horas a ver Camilo. E depois. Também ou então juntas os dois e ouves os clipes do Camilo. Sim, por acaso há um vídeo excelente da Bumba na Fofinha em Portugal. Há um vídeo excelente da Bumba que ela faz um vídeo de ASMR a gozar com ASMR. Então é um vídeo todo a gozar, mas sempre a falar assim. São 12 minutos e ela fala assim. Pai, mas aquilo tem muito sucesso, essa cena. E aquilo, na verdade, se tu ouvires 5 minutos daquilo, queres adormecer e abraçar a mãe e dizer que vai tudo correr bem. É estranho se eu tiver achado isso um pouco erótico. Não é. Há um canal que acho. Eu não tenho certeza se ela é alemã. Ouvir a Bumba na Fofinha com essa voz é um bocado sexy até. Eu não sei se ela é alemã, a rapariga que. A Bumba não é, não é? A Bumba na Fofinha! Acho que é alemã, um canal que tem dos mais seguidores disso, em que ela está com um ganda de cote. com um ganda vestido e um ganda decote, e fala assim sempre durante não sei quanto tempo. Pá, aquilo ai, é meu Deus. Erótico, queres sexo, mas queres acima de tudo dormir também depois do sexo, estás a ver? Então há ali uma situação. Por acaso não tens aí o link no telemóvel? Não, mas eu já agora, não tipo, tenho, mas eu já te passo. Está nos favoritos. Eu já te passo. Não, aquilo por acaso, mas, a sério, mas a gira. E agora tu fizeste isso da Barbie e lembrei-me. A internet é fascinante. Ainda bem que vocês trouxeram-me para falar de um. Vocês trouxeram-me. Ainda bem que vocês trouxeram-me. Pá. Outro lado. Ainda bem que vocês. Tá chupa-chupa gigante. Português também fantástico. Não, ainda bem que vocês me convidaram para vir aqui. E eu até agora, eu acho que do filme. Não sei pouco falámos. Eu próprio, vai 15 segundos. Até agora. Quando é que foi a primeira vez que viste este filme? Acho que não me perguntei isso. Ah, era suposto ter visto. Eu não. Estou a brincar. Eu vi este filme. A primeira vez? Por acaso, não foi há muito tempo. Foi para aí há 5 anos, 6. Sério? É, porque eu raramente via coisa. Eu só via os sketches. Os sketches do Monty Python, conheço todos, quase. Filmes não, comecei a ver há 5 ou 6 anos. Okay. E vi ontem outra vez, pela segunda vez. Já. Okay. Não tudo, mas vi. Estou agora falando do Rádio Hotel outra vez. Uma pergunta mais profunda. Mais casais de famosos. Que influência é que os Monty Python? Nenhuma. Ok, pronto. Na minha vida, nenhuma. Na verdade, não, nem na tua comédia. Na tua vida profissional. Não, sim, na comédia, sim, nenhuma. Sim. Já. Não. Okay. Aliás, por isso vê onde é que eu cheguei, né? Mas agora aqui a situação é, eu não. O Camilo, sim, teve. Eu gostava mesmo do Camilo. Mas porque hoje vais meter um brinco só para simular o Camilo. E vou para a prisão. Eu também moro no Cacém, é fácil ir para a prisão. Mas a situação é a seguinte: eu comecei. Eu era um gajo que fazia stand-up comedy, mas nunca via coisas lá fora. Okay. Via bem coisas portuguesas e o Vantirri e não sei o quê, as coisas, mas lá fora não. Não via nada, só há uns anos atrás, pá, há 5 ou 6, já, e comecei a ver também, stand-up americano. Houve uma acessibilidade enorme, não é? Graças também, mas, havia, mas a malta falava de nomes que eu nem fazia ideia. Sim. Então comecei a ver stand-up americano, comecei a ver mais coisas, vi os Monty Python, a Porta dos Fundos, foi uma realidade para mim, até 2017 não existia, nem sabia bem o que era isso. E é mesmo assim, é verdade. E então pronto, e portanto não teve assim grande influência, apesar de eu adorar aquele tipo de humor, só que para mim foi diferente. Porque para mim foi os Gato Fudorento primeiro. Pois. E depois... Não surgiu naquela também... cena do... Ah pá, isto é mesmo igual aos Monty Python. Não, eu não conhecia. Mas para mim também, sabes? Porque eu quando descobri os Monty Python, os Gato Fudorento, tinha 7 ou 8 anos. Foi graças àquela publicidade que o Ricardo fez do Monte Pio, que ele fazia o falam, falam, falam em vários sítios. Sim. E depois eu tinha um primo que recebia alguns sketches por e-mail, que era como isso começou. Ai, e eu fui e-mail. Vendo... Pá, eu lembro-me... E eu lembro-me que ainda apanhei o facto dos Gato Fedorento ainda não serem um fenómeno. Eu estive lá, tipo, desde o início. Primeiro álbum que era bom. Sim. E eu fiquei fascinado com aquilo. Para mim foi a primeira, o primeiro mind-blowing que tive em termos de comédia foi esse. E depois só mais tarde os Monty Python, que acho que levam para um absurdo ainda mais extremo. Aconteceu a mesma coisa com duas séries, o How I Met Your Mother e o Friends. Pois. E eu vi primeiro o How I Met Your Mother, que toda a gente dizia, isto é igual ao Friends. Nunca tinha visto Friends. Depois vi e de facto isso é um plágiozinho. É um bocado parecido. O Ricardo Aruz Pereira, o Ricardo Fernando, não é um plágio, mas. Às vezes há coisas que são muito parecidas. Bem, é assim, é o seguinte, eu sinto que tu não vais mesmo. Eu não sei qual é a tua ideia. Não, estou a dizer muito. Eu estava a exagerar. Mas há coisas. Eu estava a exagerar. Eu tenho de dizer isto porque senão as pessoas acham que eu estava a falar a sério. Não, mas eu percebo quando as pessoas dizem, isto é muito igual. Porque as pessoas às vezes também não entendem bem o que é que são referências e o que é que não são referências. Né? As pessoas veem uma coisa parecida, pronto, está a imitar. Não, mas quando. Às vezes por exemplo, são só referências. Eu os Monty Python. Pode estar no teu subconsciente quando faz. Também, sim, mas eu acho que há coisas que são referências só. Sim, então, quando falas de humor nonsense, sim. Pois é, pá, isso. Mas isto é parvo, o que é que era parvo? Era o Monty Python. Então é igual, pronto. Sim. Não, acho que. Sim, não, é só. É a fórmula para chegar ao nonsense é que às vezes é semelhante. Por pois, exemplo, talvez eles sim. Tinham os Monty Python. E agora, do nada, um homem com um gravador de nariz. Sim. E os Gato Fedorento. E agora, um homem que volta em meio a uma galinha. Pronto, era tipo coisas, mas sim, mandadas para o ar. Yeah. Mas claro que não tem nada a ver. Até porque. E eu tenho. E mesmo que tenha a ver, eu tenho que ver, que eu acho que é assim que se diz, eu acho que isso acontece também. Porque imagina, são quatro pessoas que são na altura 4 miúdos, sim, fazer coisas em ciclo radical e que adoravam o Monty Python. Se calhar ali coisas que, olha, pá, isto é tão giro, podemos fazer aqui uma coisa bem parecida porque nós adoramos aquilo. Portugal, mas em Portugal é normalíssimo. Quantos de nós é que não já imitaram o Ricardo Aruz Pereira ou o Herman ou não sei o quê? Porque é aquilo que a gente. Lembram-se daquele spin-off dos Gato Fedorento que era os Gato Fedorento Júnior? Que era só eles em bebê, em bebê, em bebê. Eles falam. Isso é verdade o que ele está a dizer? Não. Espera, eu estava quase a vender esta ideia. Eu curto, porque o Tiago tem uma. Há coisas que me dizem a mim, eu nunca sei se estás a falar sério ou a brincar. E eu, é das pessoas que eu conheço há pouco tempo que faz mais isso, é o Tiago. Pá, ele fala e eu nunca sei se ele está a não falar a sério. Não sei se é um elogio ou não. Yeah, eu também, porque eu quando o convidaste para ir para a cama, ele. Sim. Exatamente. E ele, tipo, com um olhar muito sério e uma lágrima só. Sim, sim, sim. Mas uma diferença que acho que os gatos frente têm, para melhor, é que eles trabalham a língua portuguesa, é pá, de uma maneira. É. Aquele sketch. É pá, de uma maneira. É pá, de uma maneira. Aquele sketch do gajo da Alfama, é pá. Aquilo. Não, melhor, eu sou o maior da minha aldeia, que também é da RTP. Sim, sim, sim, sim. Esse sketch é uma mini obra-prima de comédia. Aqueles são 5 minutos estupidamente bem feitos. E sabes o que é que não ajuda a colagem que querem fazer sempre aos gatos fazendo com os Monty Python? É na versão, por culpa minha, num programa onde íamos falar sobre Monty Python, estamos a falar mais vezes sobre os gatos fazendo. Mas era incontornável. Mas para mim, assim. Aliás, eu vou arriscar no meu DVD e vai ser Gato Fedorento e o Cálice Sagrado e vou colar lá as caras. O Monty Fedorento. Monty Fedorento. Mas a culpa foi minha porque eu comecei a falar Smelly isso. Smelly Monty. Sim, sim, sim. Então, Smelly Cat, que nem sequer sai dos Monty Python, sai do Friends. Plágios. Né? Sai do Friends, sai do Friends. Voltando aos Monty Python. Sim. Há bocado estávamos a falar que foi um filme feito com pouco dinheiro. Acho que não cheguei a concluir assim. Ah, força, dá-lhe. Então, do corte. Pois foi, desculpa. Porquê? Porque houve um corte. Foi o é conceptual, tá? Ia falar sobre o corte e houve um corte. Rádio Hotel e acabamos a falar de BDSM, só quem pessoas a falar assim. Será que não era BDSM? Portanto, aquilo é muito fixe, vocês então, têm de ouvir. É como eu estou quase a fundar um canal desses. ASMR, não é? ASMR. Eu acho que vou fundar um canal desses. Bora, é assim, se é uma ideia. Olha, para mim, atenção. Mas sabes que. Eu já te deixo. Desculpa lá. Porque aqui, eu tenho que falar sobre isto. Há aqui uma situação que é. Eu acho que. O Tiago vai só vazar agora. Eu acho que. Ele aleijou-se agora. Sabes que é que não terias aleijado se tivesse falado só. Muito calma. Agora bem feito. Eu acho que é que eu olho para aquilo e penso. É daquelas ideias que 50% pensas. Isto é completamente idiota. E 50% pensas. Isto é muito bom e tenho pena. É tão simples, tenho pena de não ter sido eu a inventar isto. Sim. Pronto, segue, desculpa, Tiago. Qual é que poderia ser a próxima coisa simples? Pois não sei, é daquelas coisas que é, idiota, mas... é isso, é daquelas coisas. É tipo premir muito ligeiramente os botões do ar. Pois é isso, às vezes. Agora assim de repente não tenho assim nenhuma, mas de vez em quando, na cabeça do meu sou, surge esta boa idiota. Mas espera, se calhar havia pessoas que compravam isto. Pois, se calhar. Ah, por acaso, até há pouco, agora não me recordo o que foi, tudo. Mas eu se me lembrava, vou dizer, porque foi há 2 ou 3 dias que eu tive uma ideia também dessas. Que agora não lembro, mas diz, força. Há sempre público para tudo. Já sei o que é que era. O quê? Hotéis. Exclusivamente para jogadores da NBA. Porque eles devem ser bem complicado arranjar camas com o tamanho para aquela gente. Mas onde tem não só camas, hotéis? Tudo, portas, tudo. Carros. Hotéis exclusivamente para jogadores da NBA. Mas não podia ser muitos hotéis, basket, não ias à falência, não é? Porque não há assim tantos jogadores da NBA. Não, de basquete há muitos. De basquete há muitos, pronto. Tu irias abrir em todas as cidades. Em todas as cidades tem um basquete, yeah. Mas... basicamente é isto. Uma ideia que é aquele nicho, estás a ver? Em que as equipas de basquete, estás a ver o que é os Lakers. Os Lakers. Está a ver o que é o Lakers? Ias abrir isto nas aldeias de interior de Portugal. Exatamente, Lakers. As Lakers. Mas estás a ver o que é os Chicago? Eu não percebo nada desse, sim, da NBA. Os Chicago Bulls, sim, ou o que é aquilo. Sim. Não sei se sequer é da NBA, mas acho que é. Eu também não percebo nada, mas. Pronto, imagina aquele. Mas percebes um bocadinho. Aquele mais foi. Como quem diz, mas isso a gente sabe que é da NBA. Mas imagina que os Chicago Bulls. Pagavam para ter ali por ano aquilo exclusivo para eles. Ele é pagar bem, suponho, né? É uma ideia bem. De nicho. Eu acho que alguém vai ouvir isto e vai te roubar a na ideia. República Checa e vai pensar: vou roubar isto a Portugal. Tu achas ninguém... que este podcast não é isso? Mas às vezes há aqueles gajos que pensam: eu por acaso vou à República Checa daqui a 2 semanas. Portanto, se calhar, não. Há aqueles gajos que pensam assim: olha, vou tentar roubar uma ideia. Vou roubar aonde? Num país longínquo, num podcast que seja menos ouvido, que é para ninguém. Mas para isso tem de aprender a falar português também. Ah, tradução, alguém traduz. Assim, eu tenho amigos na República Checa, alguém há traduzido isso para ele. Tu já eu vou ganhar. Eu vou ganhar, rouba a ideia. Eu vou ganhar por isso. Eu vou ganhar. Mas por onde isso. É que seria eu conheci um gajo que fazia stand-up comedy em Portugal, desculpa, que roubava ideias por acaso da esquerda da República Checa. Agora estou aqui a lembrar. Ouvi o stand-up na Rússia, o que é que foi? Yeah. E trouxe lá 7 ou 10 minutos. Onde é que eram os hotéis? Oh, shit. Não sei bem, é onde vocês quisessem. Ok, queres pensar sobre isso? Imagina, o Benfica tem a cena dele no Seixal. Os Chicago Bulls, a gente fazia um em Chicago, nos arredores, que é para a malta estar ali tranquila, a descansar. Nos arredores do Seixal. sim. Pai Pires. Mas a minha ideia era essa, pá. A malta ter ali o seu quase centro de estágio, estás a ver? Um hotel na malta. Aquilo é só para aquela equipa, para eles estarem ali a descansar. Houve, atenção a isto. daqui a 10, eu sinto que é daqui a 20 anos vão dizer: epá, lembras-te quando o Pedro teve aquela ideia? Olhar para uma estátua tua. Sim, exatamente. Mas deste tamanho, era uma maquete só. Não, sim, nunca, não, foi, nunca foi para a frente. Vai haver alguém que vai roubar isto. Mas ias a falar dos cortes. Ah, sobre isso. Não, ia sim, este filme, estamos por aqui a falar. Vai ser para dizer isso também, quer dizer. Era só isto. Era um eram dois cortes. Não. Acho que é o primeiro momento musical do filme. Nuts no Round Table. Exatamente. E no meio dessa ramboia toda, e vês um prisioneiro. Sim. Bater palmo. Não, a minha parte preferida é: I have to push the drum a lot. Pronto, era isto. Ok. Ok. E o meu outro exemplo, eu esqueci-me e agora estou-me a tentar lembrar freneticamente. Mas era outro momento musical, não há. Não. Ah, já sei. Ah, o Get On With It. Essa parte. Também pode ser, e já vou aí. Mas é quando o John Cleese vai ao seu resgate muito heróico. Ah, e se fica imenso tempo a correr. E depois eles. O que é aquilo? Não. E é ele a correr. Yeah. E é ele a correr. Não, eles ficam, o soldado fica a comer uma maçã, bué tempo, e vês o John Cleese nunca mais está a avançar. Que é o mesmo plano. Sim. Eles repetem simplesmente o mesmo plano, e depois, ou seja, eles repetem isso três vezes, e na quarta vez já o John Cleese entra para lá a matar. E fabuloso. Essa cena toda também é das minhas preferidas. But father, I want to be somebody. E ele proíbe-o de cantar. No, you can't sing. Este foi o pior destaque. Foi a fazer de Michael Palin, não foi? Há pouco falávamos sobre o final do filme, né? As pessoas olham para aquilo. O que é que vocês pensam sobre o final do filme? Se perguntarem, final do filme, numa síntesezinha de frase, o que é que vocês? Espetacular. Eu acho genial. Era a única maneira que este filme poderia ter acabado. Eles literalmente estavam na mesa a escrever o guião e pensaram: então como é que isto vai acabar? E alguém disse: olha, pode ir lá à polícia para toda a gente. Mas tu estás a dizer isso e parece que isto que não há nenhum setup para esta piada. Mas há. Os polícias. Mas eu ainda achava tanta piada o final original que eles queriam. Vocês sabem o que é que era? Olha, para cá, não sei. Foi uma ideia que não passou. Mas vou ignorar. Eles queriam que o filme acabasse com o Rei Arthur e os Cavaleiros encontrarem o Cálice Sagrado numa loja do Harrods. Ok, se calhar não era a única maneira que. Sim, se calhar não era. Qual é que era a que estavas a falar? Não, estava a dizer que da polícia tinha. Era obviamente não, a única maneira. De outra, não. Ah, okay. Não. Eu não sei nada. Eu fiquei a ler isto. Mas é bem fixe, o final é incrível. É, eu próprio, quando. Eu, a primeira vez que vi, também fiquei. Ah, isto acaba. Sim, sim. Assim. É. Porque tu pensas aquilo depois. Depois faz ali um silêncio, não começa logo o genérico final. Tu pensas, sim. Vem aí qualquer coisa. Vem aí qualquer coisa. Nada. Aquilo só fica. Entra genérico. Não vem mais. Não. Yeah. Mas acho que o genérico foi só mesmo de agora, porque acho que na altura o filme acabava mesmo. Acabava assim. Logo e tumba. Okay. Não havia a musiquinha no filme para dar ideia às pessoas que podiam. Ah, era sair. Logo pumba. Sim. Ok, isso ainda era mais frio, né? Mais seco. Como tu disseste, lá aquele efeito, não é? Do negativo. Sim, yeah. Que está a ir à vida. E tu até pensas, ou seja, não só eles são mestres no corte, mas o timing deles é impecável. Sim. Mas de uma maneira que tu não estás à espera. Porque eles utilizam cenas das quais tu ainda não tens informação nenhuma. Ou seja, quantas vezes é que eles, antes de tu descobrires aquele exército todo, eles não utilizam esse exército para eles dizerem "Get on with it!" Sim. Yeah. E no fim é que tu vês a sequência toda do exército a chegar. Que eram estudantes universitários. Eram estudantes universitários. Eram. Ok. Eu sei imensa coisa sobre este filme porque li a biografia dos Monty Python e. Hoje. E outra história que eu. Não li. Outra história que eu acho espetacular. Tu tens isso contigo? Não, por acaso não. Okay. Trouxe da. Conseguimos. Outra história que eu acho espetacular. Tem que comprar. Por causa do início do filme. Ele precisa de dinheiro. E aí, 30 euros. Todos precisamos. Isso não é verdade. 30 euros não é propriamente uma fortuna. estávamos há bocado a falar no início do. Olha, mas acabou isso. Eu despedi-me desse trabalho. Mas continua a sério? Yeah, por falar nesse trabalho, eles não puseram lá o meu, não puseram o teu. Yeah, eles fazem sempre isso. Filho da mãe. É, fazem sempre isso, sempre isso. Mas foste despedido porquê? Não, eu despedi-me disso. Eu não quero mais fazer aquilo. Fizeste bem. Eles pagaram 30 euros também. sim, exatamente. De que é que nós estamos a falar? Ninguém sabe. Sim, mas sabes que eu dei o teu nome. Para eles, se quisessem ter uma pessoa para fazer, mas acho que eles vão arranjar alguém que é de dentro. É de dentro. Lá está, outra vez a desenvolver o interior do país. Não é, peço desculpa, isto é uma agência que faz conteúdos para YouTube. E eu escrevi 30 euros sobre o Conan Osiris. Escrevi... Não, eu disse escrevi 30 euros. Ele escreveu um texto para mim, que eu trabalhava para esse, sobre essa agência, mas deixei de trabalhar e dei o nome dele se ele quisesse. Não, mas para mim, eu sei a história. Mas estava a dizer, por causa dos créditos iniciais, que aquilo parece que está a parar às tantas, e quando o filme foi apresentado pela primeira vez no Festival de Cannes, as pessoas estavam-se a rir muito dos créditos, mas de repente o projecionista, tipo, aquilo parou mesmo que houve um problema e as pessoas achavam que fazia parte do filme, que às tantas aquela sala sim. As pessoas estavam-se a rir. Tu tiveste uma experiência, tiveste a experiência igual na tua escola? Foi. Porquê? Não, não, não aconteceu isso. Não. Ah, não? As pessoas não ficaram, então o que é que tu não tiveste que ir lá e dizer, pessoal, o filme já acabou? Ah, não, mas isso foi no fim, eu estou a dizer no início. No início, sim. Por acaso, no início, eu senti que as pessoas não estavam a perceber, não, que não se estavam a achar muita piada. Mas é assim a vida, não é? Exatamente. Pronto. Tu vais ao Mostra, não é? Sim. Sabes que isto quando passar... Fora como eu vim cá exatamente falar sobre o tema que vocês pediram. Sabes que este episódio vai passar pior convidado quando já acabou a Mostra. Não, sim, mas pronto, imagina. Não, então vais à Mostra de 2020. Sim, exatamente. Há um festival que é o Mostra, que eu sei que tu também vais assistir muitas vezes. E esse festival... agora lembrei um bocado disso do início. Sim. Que isso normalmente acontece no Mostra muitas vezes. Tu entras e aquilo não começa logo. Sim. Aconteceu uma vez, fui ver um filme japonês que agora não me recordo. E eu entrei na sala, estava com mais uns amigos, e de repente o filme começa. E começa o filme, muito bem, muito animado. Não havia som. E parece que eles não se aperceberam disso. Foram 7 minutos sem haver som. Até que de repente a tela vai abaixo. Cai mesmo. Exatamente. Até lá abaixo. Uns 2 minutos, volta do início. Pode ser. E vem só, não vem imagem. Experiência completa. Muito uma fixe. Coisa de cada vez. Vem só, não vem imagem. Com isto tudo estava meia hora, filme nada. E depois as legendas no fim. E a seguir, sei quê, vamos por outra vez. E a seguir, vem só, vem imagem, mas vem dobrado em russo. O que estava difícil, ficou difícil. Estão a ouvir-me? Olha, acho que ficaste sem micro. Não, já está. Voltei. Okay. Estava dobrado em russo, o que torna a experiência um bocado difícil. E pronto, lá a quarta vez, lá consegui ver o filme todo, que era uma bela merda. Mas... isso aconteceu uma vez num festival qualquer também, que ele começou dobrado em francês, depois foi dobrado em italiano e depois foi em inglês com legendas em italiano e tiveram por outra vez em inglês com legendas em português. Daí quando vamos ali ao Politeama ver o La Féria e ele legenda, mas só algumas partes. Dá ideia aqui, eu só quero que os turistas saibam esta parte. Quando aparece o nome dele. Sim, exatamente. Quando há aquela linha que ele diz: os turistas são os filhos da puta. Essa sim, ele legenda só algumas partes, é engraçado. Essa foi demasiado hardcore. Não, gente, só, corta. Isto é para cortar, como é que vocês fazem isto? Nós gostamos de tudo o que tu disseste. Isso acho... Contratamos um ator com o mesmo nome. Sim. E ele diz assim: olá, eu sou o Pedro Alves. Sabem que há um Pedro Alves que é famoso. O irmão da Sofia Alves. Ah, é? Não, a irmã gêmea da Sofia Alves no Olhos de Água. Já é a segunda vez que hoje falo da Sofia Alves, caso é escrito. Não, mas é o Kim Roscas e o Zeca Estacionácio. É o João Paulo Rodrigues e o Pedro Alves. Ah, pois é. Pois é, nunca tinha pensado nisso. Achei que era o Zeca Estacionácio o nome dele. Isto é mesmo, é mesmo fácil de substituir o convidado se nós. É muito fácil. Agora, em termos de sotaque, sotaque é difícil vamos para ele fazer falar o nosso. Assim. Eu também não sou muito bom em sotaques, mas acho que ele não consegue fazer o de Lisboa. Mas tu tens um sotaque um bocado de Lisboa. Tipo, tens um sotaque um bocado. O que é normal, porque até porque sou daqui, não é? Mas, não, eu nasci em Cascais, mas. Eu nasci em Cascais, ao contrário da maioria das pessoas que nascem em Lisboa. No, nota-se que tu nasceste em Cascais. Sim, mas moro no Cacém, portanto. É como. Comer caviar com as mãos. Né? Isto é uma piada que eu fazia no stand-up há muitos anos atrás. Porquê que deixaste de fazer a piada? E que hoje só fazes quando queres chorar. Não é? Sim, exatamente. Eu adoro o Cacém também. Adoro mesmo o Cacém? Como adoro o novo programa do Ricardo Luz Pereira. Não, estou a brincar. Eu acho que é muito decepcionante. Sim, é pena o Cacém ser tão curto. Estás a ver? Eu gostava que fosse. Não, por acaso, eu gosto do Cacém. Gosto do Cacém. Sabes que o Ricardo Luz Pereira está a trabalhar com um monte de gente que nós conhecemos. Do Cacém? Não, da comédia, desta malta nova. Ah, sim, eu sei. São todos muito bons. Deles eu acho que aquilo é incrível por causa disso. Um deles estive-o a entrevistar aqui na Autónoma, no outro programa que quem? Eu fazia. O Guilherme Fonseca. E o Manuel Cardoso também, os dois. O Manuel Cardoso é um talento incrível da nova geração de comediantes. A escrever é muito, muito, muito bom. É um ótimo escritor. Yeah. E a Cátia Domingos, gosto muito da Cátia. A Cátia não conheço muito bem, devo dizer. Mas até. E agora, já agora os outros, que agora... parece mal, né? Os outros. Ah, e o Cláudio e há mais alguém, não é? Que agora não estou a recordar. Pois é. Ah, a Joana Marques. A Joana Marques, é verdade. Que se ela estiver a ouvir isto, quando isto for para o ar, ainda não tiver respondido no Messenger. Se ela estiver a ler, por favor, deixa estar a ler. Sabes, e não sabes que é que ela não, sabes que é que ela ainda não respondeu? Porque o marido dela deixou o telefone numa mesa muito alta, ela ainda não conseguiu lá chegar. Ah, isso é fixe, gosto dessa. Gostas de rir tanto? Não, mas é por acaso. E há mais alguém. Há mais uma que trabalha com eles. São 8 pessoas. Eu já não sei quem é a outra pessoa. É o Miguel Góis, Ricardo Espereza, Diogo Quintela, Guilherme Fonseca, Manuel Cardoso, Cátia Domingos, Joana Marques e o Cláudio Almeida. São 8. Tu contaste 9 neste momento, atenção. Não, foi, este dedo estava aberto, mas eram 8. É só? Esse dedo estava. Não falta ninguém. Estava com a mão assim, com o polegar aberto. Para ah, ficar. Depois tem o Insónias em Carvão que faz a edição. Sim, exatamente. Também é um talento. Não, é uma equipa que funciona muito bem e eles estão a fazer um ótimo trabalho. Pronto, volto a dizer aqui, porque eu já me enterrei muitas vezes neste podcast, não pode ser mais uma, ainda por cima com o gente que não sabe estar. Que vou tagar neste. Quando publicar tu, isto. Tu, com o que é que te enterraste? Não, foi a falar de cinema português e da Netflix e coisas assim. Não vale a pena voltarmos aí. E Paulo Branco. Não falei do Paulo Branco. Não, isso não passou, Tiago. Não sei o que estou a fazer com o assim. Mas isso não passou. Eu giro. Chop. Yeah. Já falámos sem microfone com ele e tu foste um grande filho da puta. Olhem, sobre o filme, que mais queres dizer? Ah, sobre o filme. Ah, sobre isso. Eu não. Já vamos em uma hora. Se, não, a minha ideia é a seguinte: é mandar vir Uber Eats. E, epá, para mim é fazermos um direto ao Facebook para o fim de semana inteiro. E ter um motorista do Uber Eats a falar sobre o filme também. Não, as pessoas vão entrando. Okay. Vamos os microfones. Não, sobre o filme, uma parte. Ou seja, dizemos assim: tem um minuto para falar sobre o filme e um minuto para falar sobre o Rádio Hotel. eu sobre o filme, não pá, olha, acho que é isso. Foi o primeiro filme que eles fizeram com uma ideia nova, porque o primeiro filme tinha sido uma resenha de várias coisas. Eu sou muito mais fã dos sketches do que dos filmes deles, mas acho que de facto está ali a essência daquilo que é o clichê, né? Está ali a essência do nonsense, daquilo que é o humor completamente absurdo que se faz. É lindo, é fantástico. E passado 45 anos, o filme continua bastante. Qualquer pessoa pode ver, pode-se rir e vai sempre gostar. As pessoas ainda são apanhadas de surpresa com aquilo, não envelheceu mal, continua de facto inovador. E o humor nonsense é essa coisa gira de. Há bocadinho disse que toda a gente ia gostar, mas não, é precisamente o contrário. De haver gente que não gosta, porque se calhar nem percebe, não é a cena dela. Lá está, aquela isso coisa é de rires em partes diferentes. Sim. Yeah, mas é daqueles que depois ganha com revisitas, não é? Porque vais percebendo melhor a dinâmica. Sim, e percebes várias. Ou seja, eu a ver a vida de Brian há não sei quantos anos atrás não percebi. Nem metade do filme. Mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer no início, né? A diferença de reação dos dois filmes. Yeah, no segundo eu vi pessoas a escangalharem-se a rir e a caírem. Eu lembro-me, esta imagem vai-me acompanhar até ao meu túmulo. Isso é mau. Tipo, isso é muito mau. Joelhos no chão, a cair para a frente, a rir-se, sim. Perdido, todo vermelho. Isso foi na escola? Foi na escola, sim. Eu volto a sublinhar, ataque cardíaco, sem dúvida. De joelhos a cair para a frente, todo vermelho. O Rui, por acaso, nunca mais viu aquele homem. E mas... depois vêm dois enfermeiros com uma maca. Só para ver o filme. Só para ver o filme. Exatamente. E eu a rir. E levar o homem com ele. Com eles. Foi eu incrível. Eu rio-me com pessoas que têm ataques cardíacos. Sim, é isso que vocês querem dizer, não é? Sim, é isso. Okay. Mas, pá, mas eu acho que isso acontece a toda a gente. Quando os comediantes são muito bons. É, não é? Muito bom. Porque... Isso é escrito. Não é? Muito bom, Zé. Tá bem. Muito bom. Porque há muitas coisas que o Herman fazia na altura do Herman Enciclopédia e coisas assim. Que hoje tu. Uma pessoa já se ria muito na altura, mas eu tinha 8 anos ou 10, já não sei. E hoje em dia. Ou tinha 8 ou 10. 9 era impossível. Sim. Nunca ninguém teve 9 anos quando o Herman Enciclopédia passou. E então. E hoje em dia vês e há coisas que continuam a ser giras, mas ainda por cima. Percebes? Ah pá, ok, o que ele queria dizer, né? Era isto, ok. Espera, Mike, espera. Sim. Pá, e há coisas que são incríveis. Os Monty Python são os pais, né, desta gente toda. São, eu não diria que são os pais. Literalmente, eles... Eu não diria que são os pais porque ainda houve umas pessoas antes deles que foram, quando eles foram inspirar. Eram o Peter Sellers Mas eu diria, não, eu percebo isso, mas eu estou a dizer desta era mais moderna, porque cima já é... Não, mas estou a dizer que foram os primeiros que usaram este absurdo. Porque está bem. Eu outro dia ouvi uma entrevista muito interessante do Eric Idle ao Mark Maron, em que ele falava disso. Que concordo, a geração dele teve uma sorte. Yeah. Que foi? Posso falar ou vais estar? Não. A minha ideia é só agora por cima, estás a ver? Mas deixa-me só dizer. Claro. Desculpa. Muito perigoso fora de contexto. Larga-me a mão. O Eric Idle estava a dizer que a geração dele teve a sorte de encontrarem uma Inglaterra saída do pós-guerra, em que de repente, pela primeira vez, as pessoas estavam a dizer, a rir-se de política, a rir-se dos poderosos, que era uma coisa que antes nunca era possível. E que foi espelhada nestes tipos que faziam um programa de rádio absurdo, completamente nonsense, e que foi a primeira inspiração dos Monty Python. Portanto, eu diria assim, que não estou a falar, tipo, eles foram muito influenciados pelo Arquimedes. Eu acho que essa influência até é boa, porque a Inglaterra vai entrar em guerra outra vez, né? Em breve, e portanto pode ser que haja. Eu estou curioso para ver quando este episódio for emitido, como é que vai estar a Inglaterra neste momento. Sim. Nós estamos a 29 de março e aquilo está complicado. Provavelmente está a ser, na altura, disputado entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que é mais entre a Ucrânia e a República Checa. Sim. E o primeiro-ministro vai ser um scone só. Entre a Ucrânia e a República Checa, e é aí em Inglaterra que vão ser feitos os primeiros hotéis só para equipas de basquetebol. Eles têm ido de propósito até lá. Sim. Só para descansar uma noite. Exatamente. Acho que Monty Python é giro porque já foi tudo dito, né? Sobre Monty Python, já toda a gente viu. Ah, neste episódio, ou não? Sim, nada. E é giro porque há sempre novas abordagens. Mas a verdade é que vemos sempre que está ali. Querem ver comédia, querem rir, querem perceber o que é a comédia. Exatamente. Vão ver aquilo. É uma masterclass de comédia. Claro. E é isso, não é? Acho que é. E tu, Tiago, tens mais alguma coisa a dizer? Não? Não. Então, olhem, primeiro despeço-me a agradecer ao Pedro. Ah, muito obrigado. Então... Foi um gosto enorme ter-te cá. Graxista do caraças, hein? Sou um graxista do caraças. Não, a sério, foi muito. Olha, foi um alto prazer vir aqui. Foi um alto prazer. Seres o nome do pior programa de erótico. Alto prazer com Elsa Raposo. Bem-vindos ao Alto. Vocês já repararam que as minhas referências são sempre de 90. Alto prazer com Elsa Raposo. Quem é Elsa Raposo? Diriam as pessoas que ouvem este podcast. Eu sei quem é Elsa dia. Raposo. Eu também sei quem é Elsa. Não, vocês Raposo. Sabem, mas pá, quer dizer, vocês já têm 20 e alguns, né? E estava a fazer pesquisa no Google enquanto estávamos a gravar. Exatamente. Não, mas foi muito fixe, obrigado pelo convite. E tu vais voltar em breve. Ouvi dizer que sim. Para um episódio que nós sem querer anunciámos que seria hoje, vai ser daqui a uns tempos, sobre um filme português também muito estranho. Agora já és muito vago, vai ser daqui a uns tempos. Vai ser daqui a uns tempos. É melhor não dizer uma data específica. Voltarei, sim. Mas volta sempre. E voltarei novamente com muito gosto. Podes voltar quando nós não estivermos cá a gravar, se quiseres usar isto para dormir. Sim, como é que a gente faz isso? Eu também quero. Eles querem construir aqui um hotel para jogadores de NBA aqui dentro. Nós temos que gravar aqui o nosso canal de ASMR. Que vamos já começar. Eu vou começar agora. É isso, mas ouve, aqui. Fala lá só assim durante 10 segundos. Batem levemente, como quem chama por mim. Gostas das chicotadas? Vocês não acham? Ah, sim. Quando isto está aqui no ouvido, não é incrível? Ah, sim. Agora faz lá, termina com a barba. É assim, eu estou neste momento. Espera, parecem cigarras, ou faz lá dormir. Estou a adorar. E eles parecem cigarros no campo. Pronto, foi isto, né? Isso é que já não parece cigarros no campo. Muito obrigado pelo convite, pô. Obrigado nós. Só para dizer que para a semana temos um filme do Tiago. Que é o The Pledge. Desta semana saiu A Promessa. Do Sean Penn. Sim, a água. O Pedro está a perguntar especificamente se há água. E isto é o Tiago a abrir um cofre. Este é o pior cofre de sempre, só tem águas. Agora que penso sobre isso, podia ter perguntado isto daqui a 2 minutos, a ver, para ele fazer aquele barulho. Tinha que ser agora. Agora vai ter 70 minutos por tua causa. Eu tinha de beber água agora. Bem, mas se há uma coisa que tens de fazer no momento é beber água, porque acho que é essencial. Com esse pensamento. Mas vai ser o The Pledge do Sean Penn com o grande Jack Nicholson, não é? Isso é o próximo episódio? É o próximo episódio. Baseado num livro que eu já li que é extraordinário. Não sei, ainda não vi o filme, estou curioso. Ok, não li o livro, estou curioso. Queres que empreste? Não. Estúpido, cara. Eu quero fazer um desafio a ti, Rui. Quero que agora cortes exatamente os trechos deste episódio em que nós falámos exatamente sobre o Monty Python e o Cálice Sagrado. E depois me deixes para eu meter como toque do meu telemóvel. E é assim que nos despedimos, não é? Acho que não poderia haver outra maneira. Então vá, olha. Obrigado. Boa semana. Estou a fazer um fixe ao nosso convidado. Sim, mas os ouvintes não veem, não é? Também podes dizer. Porque mal educado, é sempre a mesma coisa. Adeus, pessoal. Vá, até à próxima, está bem? Vá, com licença. Tu, quem quer que escolha, eles falam de filme. filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu.